graça e a paz de Jesus na vida de vocês. E eu na verdade tinha que estar falando isso para ele, né? Porque eu cheguei aqui em 2003, o pastor Ezequias me atendeu no gabinete. Eu era quarto ano de. Estava no quarto ano do seminário, trabalhava, estudava em São Paulo. E o pastor Ezequias me deu uma oportunidade de começar o meu ministério aqui nessa igreja. E para mim tem sido um privilégio. É, privilégio de vê-lo aqui 10 anos. E eu que tenho que falar para ele que é difícil, né? Essa permanência, porque trabalhei 5 anos na ordem dos pastores e a gente vê muito rodízio de pastores em igrejas. Nós temos um pastor aqui na associação que está com 30 e poucos anos dentro de uma só igreja, mas são poucos os pastores com essa durabilidade de mais de 10 anos. E eu agradeço a Deus, pastor Ezequias, né, pela sua vida aqui, e que isso continue, né, que o senhor possa continuar compartilhando a fé com essas pessoas aqui por um bom tempo. Amém? Amém? E eu queria compartilhar a fé com vocês aqui hoje, pela manhã, algo que eu tenho compartilhado com a igreja e que tem sido muito bom. Fiz uma série de mensagens na carta pastoral de Tito, por isso eu quero que você abra aí, meu irmão. Você trouxe a Bíblia? Diga amém. Amém. Se você não trouxe, fale misericórdia. Mas essa carta é uma carta importante que Paulo escreve a um jovem pastor, como eu, Tito. Ele começaria a pastorear uma comunidade de irmãos que receberam e abraçaram a fé em Cristo. E agora há um desafio. Esse pastor vai começar a pastorear pessoas. E Paulo, então, como mentor espiritual, não só de Tito, mas de Timóteo também, que era o seu filho na fé, e ele então começava a trazer conselhos não só para o pastor, mas para a comunidade de fé, as pessoas que ali estariam congregadas juntamente com ele. E esses conselhos são conselhos maravilhosos para a vida da igreja, para a nossa vida, e que trazem edificação na vida da comunidade. E no início dessa carta pastoral há aqui uma orientação, e ele, Paulo, fala dele próprio, qual era a missão dele e a responsabilidade dele como líder dessa comunidade de fé. Ele começa a carta dizendo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes de todos os tempos eternos. E aí, você lendo esses primeiros versículos, você compreende qual é a missão e a responsabilidade dele como líder. E no versículo 13 do capítulo 1, ele traz aqui uma palavra forte para nós. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, Tito, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Eu creio, irmãos, que toda a igreja enquanto comunidade local, realmente comprometida com a pessoa de Jesus Cristo, ela tem diante de si, nos dias de hoje, na atualidade, ela tem um duplo desafio. Por um lado, existe o desafio de se manter fiel à pessoa de Jesus. Esse é o nosso desafio aqui. Na cultura dos nossos dias, que nós chamamos de cultura pós-moderna, pós-modernidade, nós temos esses desafios. São muitas pressões que a igreja torne a mensagem de Cristo flexível aos valores e os princípios que regem o mundo. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. E hoje a gente está vendo e vivendo uma realidade assim. Para atrair as pessoas, então, torna-se agradável, oportuno, tornar a mensagem um pouco mais flexível, atraente às pessoas. E a gente percebe que essa adesão a esse tipo de mensagem, a conversão, é uma conversão que se torna uma conversão baseada na confiança do eu e no poder de satisfação que é oferecido pelas coisas que nós obtemos. O outro desafio com o qual a igreja se depara é a necessidade de tornar culturalmente a mensagem do Evangelho mais relevante no século XXI. Por isso, quando nós falamos igreja, quando eu falo igreja, comunidade de fé, nós temos que pensar em igreja não nesse prédio. Eu falo lá na igreja, que a minha igreja, embora é uma igreja pequena, mas é uma igreja com um salão bonitinho, os irmãos já foram lá, tudo arrumadinho. Eu amo a minha igreja, eu amo a minha comunidade, né? Então, eu sempre sou aquele pastor, eu fico ali, acabo o culto, eu estou vendo lá se tem uns irmãozinhos que deixam um papelzinho lá de bala lá. Cuidadoso para manter, né, sempre a comunidade, para que as pessoas vejam que a nossa comunidade é uma comunidade com um ambiente bem agradável. Mas isso não é igreja. Igreja são pessoas. Amém? São pessoas. A comunidade do Catiapuã, que antigamente tinha o nome de Jardim Nosso Lar, as irmãs, eu tenho irmãs lá, como tem irmãs aqui, do tempo da organização da igreja. E elas falam para mim, com alegria no coração, contando a história da igreja, né, que a igreja começou debaixo de um pé de manga. E ali os irmãos sentavam, né, pegavam dois pedregulhos, colocavam uma tábua, né, de madeira e começavam a sentavam ali e compartilhavam a fé, o evangelho. E o que acontecia? As pessoas começavam a se aproximar e se aproximar, e quando perceberam, tinha uma igreja ali. Eram alguns irmãos que vinham da Igreja Batista de Areia Branca e começaram a compartilhar a fé ali naquele local, e aquele lugar começou a fluir pessoas, e hoje existe uma igreja ali. Por isso, igrejas são pessoas. Uma igreja local é uma comunidade de pessoas que ainda são marcadas em suas lembranças pelos erros do passado, mas que foram lavadas, que foram justificadas pelo sangue de Jesus no presente. Glória a Deus por isso. Amém? E por isso, igreja é gente, pessoas, famílias, cada família com seu jeito, cada família com a sua história, cultura. E a igreja, ela começa onde? Igreja começa no lar. Igreja começa na família. Onde você mora. Porque você, meu irmão, você é igreja. E eu digo lá na igreja, lá uma frase, eu falo assim: família feliz, igreja feliz. Família feliz, igreja feliz. Família doente, igreja doente. E eu gostaria de refletir aqui sobre o que o apóstolo Paulo chama de doutrina e como nós podemos aplicar a doutrina à vida familiar. E eu quero usar o texto do capítulo 2 aqui como referência para a nossa meditação. É uma instrução pastoral para a igreja. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Amém? Senhor, eu te peço, Pai, nessa manhã, que essa palavra possa ser um martelo, Senhor, na nossa vida, produzindo, Senhor, mais fé, mais encorajamento, mais piedade na nossa vida e mais compromisso, ó Deus, em compartilhar a fé através da nossa própria vida, Senhor. Que o Senhor produza isso nessa manhã. Eu oro em nome de Jesus, o teu filho. Amém. O livro de Tito é uma carta importante porque ela fala de associar a doutrina, e doutrina é conhecimento da palavra de Deus, com uma vida prática. É isso. Ah, eu tenho 30 anos dentro da igreja, conheço a palavra de Deus. Mas a orientação aqui é que esse conhecimento ele precisa se transformar em ação. A fé, ela precisa se tornar prática na nossa vida. E é justamente isso que Paulo vai falar para a gente. Que a doutrina e a prática, e o que é que Paulo vai falar para a gente que é doutrina? O que que é doutrina? Qual é o conceito que ele tem de doutrina para nós? O que que é esse conhecimento da palavra de Deus e o que é que ele chama de doutrina? E é isso que é impressionante, porque desprezar a doutrina bíblica é justamente cair no abismo de uma vida totalmente desregrada. E as cartas pastorais, elas são absolutamente oportunas e contemporâneas por algumas razões, porque logo no início da carta existiam problemas ali na questão da organização das igrejas e muitas coisas estavam fora do lugar e era necessário que Tito colocasse essas coisas em ordem. Eu, quando comecei o meu ministério lá na Igreja Batista do Catiapuã, o pastor acompanhou muito e me ajudou bastante, porque pastor ainda é o meu pastor ainda, né? Então eu peço conselho para ele. Então, quando a coisa está pegando fogo lá, eu corro lá no pastor Ezequias e vou me aconselhar com ele, né? Então, eu passei por alguns problemas, e o que estava acontecendo era justamente que a igreja, ela tinha saído do trilho, doutrinariamente falando. Ela passou por alguns momentos, por um vento, né, de doutrinário neopentecostal. Não vou nem falar pentecostal, não tenho nada contra os pentecostais, pelo contrário, amo os pentecostais. Os pastores, tenho pastores pentecostais que são meus amigos, homens de Deus. A igreja pentecostal é uma igreja histórica, que tem uma história de evangelismo aqui pelo Brasil, pelos rincões brasileiros. Mas o meu problema é justamente o neopentecostalismo, porque junto com esse neopentecostalismo vem uma porção de ventos doutrinários que não tem nada a ver com o evangelho, e eu tive então que trabalhar com isso. E aí vocês podem pensar assim: não, mas o pastor já tinha uma experiência. Meus irmãos, eu não tinha a menor noção do que eu ia fazer ali. Pastor recém-formado, cheio de vontade de trabalhar, né? Vindo de uma igreja que tem uma história doutrinariamente sadia, né? E chega numa igreja com uma condição completamente diferente, você não tem a menor ideia do que você vai arrumar. E Paulo orienta esse jovem pastor a colocar as coisas em ordem, a combater os falsos mestres e as falsas doutrinas. E nesse capítulo 2, Paulo se volta para supervisão dessa comunidade evangélica em Creta, que ficava ali, Ásia, África, Europa. Ela ficava ali no meio desses continentes, ela ficava ali. E para você ter uma ideia como é que funcionava a ilha de Creta, que era uma ilha grande, na Grécia, as comunidades, elas eram autônomas. Então, cada um tinha sua vida independente. Mas quando elas sofriam uma ameaça de inimigos quererem invadir, como os persas tentaram invadir a Grécia, muitas vezes, o que os gregos faziam? Eles se juntavam todos eles para combater o inimigo, que vinha com fúria, com força. Mas os cretenses, os gregos, eles eram autônomos. Por isso, nesse capítulo 2, Paulo se preocupa com a vida prática dessa comunidade, porque a Creta era uma ilha de cristianismo cercada por um mar de paganismo. Toda sorte de religião, de paganismo tinha naquele lugar. E existem alguns pontos que eu queria compartilhar com você. Primeiro é que a sã doutrina, ela precisa mudar a nossa vida familiar em todos os aspectos. É isso que Paulo está falando quando ele diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, aqui, a palavra sã significa estar saudável, ser íntegro. É um termo médico que indica que a doutrina está livre de corrupção, de enfermidade. E o que é que Paulo chama de doutrina ou de sã doutrina? É que os homens idosos, eles deveriam ter o quê? Os anciãos da igreja, eles deveriam ter domínio próprio. E a ideia aqui é que eles deveriam ser os primeiros a aplicar a vida, a sã doutrina na vida. Por quê? Porque eles, sendo os primeiros a aplicar isso na própria vida, toda a comunidade também seria influenciada pelo comportamento e pela vida desses homens. E aí, então, a comunidade teria o quê? Crescimento. E aí Paulo começa a falar que eles deveriam ter domínio próprio, quando ele diz: quanto aos homens idosos, eles devem ser temperantes, ou seja, eles devem ter as suas vontades e os seus apetites sob controle, ou ser pessoas autocontroladas, serem pessoas equilibradas, serem pessoas com limites em qualquer área da vida, porque se eles não tivessem esse controle, esse domínio, isso traria transtornos, quando ele continua dizendo que eles deveriam ser pessoas respeitáveis, ter uma reputação aprovada, uma pessoa de bom testemunho dos de fora, uma pessoa que não tem brechas na vida, que não pode ser acusado de escândalo, pessoas de um caráter impoluto. Eu estava conversando com um irmão hoje pela manhã e eu estava comentando com ele que hoje nós estamos vivendo uma crise no meio evangélico. Uns anos atrás, 25 anos atrás, nós fazíamos evangelismo, pregávamos o evangelho para a pessoa. Quando a pessoa abraçava a fé, o evangelho, essa pessoa abraçava mesmo com tudo, de coração. E hoje esse termo evangélico é um termo que está meio desgastado. Por quê? Porque hoje todo mundo é evangélico, né? A pessoa está frequentando, eu estou frequentando uma igreja, então essa pessoa se autodenomina evangélico. Mas o evangélico, ou o cristão, é aquele que abraçou a fé em Cristo, ele se arrependeu dos seus maus caminhos. Então ele passou por uma transformação, e nessa transformação entra o arrependimento, ou seja, ele tomou a decisão de não viver mais daquela forma, e ele entende que a única solução para a sua vida é Cristo, e ele agora foi lavado, ele foi limpo por Cristo, e ele continua sendo lavado por Jesus. Então, hoje nós estamos passando por essa que eu chamo de crise no nosso meio. Difícil. Porque hoje o meio evangélico, ele se tornou um mercado, tanto na música como na pregação, em todas as áreas nós estamos passando por isso. E Paulo está trazendo algumas orientações. Esses homens, esses anciãos, eles deveriam ter essa reputação aprovada. As pessoas, antigamente, o meu professor no seminário, ele morou no bairro da Pompeia, ele contou um testemunho que ele viveu nos anos 60, e ele morou ali no bairro da Pompeia, onde existia uma igreja batista, e até hoje existe essa igreja lá. E ele, garoto, perguntou para o seu pai: pai, quem é essa família que todo domingo de manhã sai bem arrumado? Eram pessoas que o homem saía com terno, a família toda bem arrumada. Eles vão aonde? Para onde que eles estão indo? E aí ele falou: quem são essas pessoas, pai? E o pai respondeu para ele: filho, essa gente aí tem o nome de protestante. Mas ó, filho, essa gente aí é gente muito séria, viu? Essa gente aí você pode vender para eles, negociar com eles, porque não tem problema. É gente muito honesta. É mesmo, pai? É. E ele lembra que hoje ele é um senhor, que aquela mensagem do pai ficou marcada na vida dele. Porque os protestantes, e no Rio de Janeiro eram os bíblias, eram pessoas de um testemunho aprovado, eram pessoas conhecidas por um bom testemunho, que o dono lá do mercado, da mercearia, podia vender para ele, e ele sabia: olha, eu vou pagar para você no final do mês, e o dinheiro estava lá. A palavra do cristão, ela tinha um peso muito grande. E hoje, nós podemos falar da mesma forma? Será que nós podemos dizer a mesma coisa? Será que nós podemos, pelas notícias que nós temos, o mesmo comportamento? E aí ele continua dizendo, olha, que esses homens deveriam ter equilíbrio nas atitudes, serem pessoas sensatas, serem pessoas que medem as suas palavras, seus gestos, suas ações, deveriam ter maturidade espiritual, pessoas sadias na fé, no amor, na constância. E a maturidade espiritual, ela tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Quem é maduro? Quem é imaturo? A gente só vai saber o grau, o nível, saber se uma pessoa tem maturidade, sabe em que momento? Na hora da crise. É na hora que a coisa está pegando. É na hora que o fogo pega. Aí você vai ver se a pessoa tem ou não maturidade para suportar aquela situação. E ele continua dizendo, versículo 3 e 4, acompanha comigo. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Elas deveriam ser cuidadosas quanto à maneira de viver. A questão é que há uma orientação aqui. Nós podemos matar ou dar vida num relacionamento dependendo da maneira como nós nos comunicamos. Dependendo da maneira como nós nos comunicamos, nós podemos dar vida a um relacionamento ou matar um relacionamento. Provérbios, Salomão, ele diz assim que a morte e a vida estão no poder do quê? Da língua. E aqui há uma orientação. Há uma orientação que as mulheres deveriam evitar esse problema, esses pecados. E isso poderia trazer sérios danos na vida da comunidade. Elas deveriam ser cuidadosas quanto à maneira de ensinar. Paulo fala, elas deveriam ser mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos. E a ideia que o apóstolo Paulo está passando aqui para nós no texto é que uma deveria ministrar na vida da outra. E a ideia do aconselhamento sempre no apóstolo Paulo é que uns deveriam aconselhar os outros na comunidade de fé. Eu estava com a minha esposa no Extra há uns meses atrás e uma mãe chegou para sua mãe, estava a avó, a mãe e a netinha, elas estavam comendo ali na praça de alimentação e elas estavam conversando alto, dava para escutar que elas estavam falando bem alto. E a filha disse assim, ó, mãe, eu vou fazer o seguinte, eu agora me separei, eu vou procurar, não quero mais saber de me casar mais na minha vida, de casamento, ela estava num outro relacionamento, e ela falou assim, olha, eu vou continuar vivendo com ele, né, e não quero mais saber de casar, não quero me casar mais. A filha, ouvindo aquilo que a mãe falou, ela disse o seguinte, é, mãe, eu também, quando eu ficar maiorzinha, eu vou namorar com um rapaz, com um cara, e vou viver junto com ele. Aí a mãe olhou naquela hora e falou, repreendeu a filha, falou assim, você nunca vai fazer isso. Que negócio é esse de viver com um cara? Cala a boca, menina, fica quieto, né? Que negócio é esse? Aí eu olhei para a Elaine e falei, olha só, né, que coisa interessante. A mãe exigindo um comportamento da filha, que ela mesma, né, não estava dando exemplo. Ela queria exigir que a filha se comportasse de uma forma que ela não estava vivendo daquele jeito. Eu sempre digo para as mães lá na igreja, olha, dependendo do tipo de comportamento que você tem no seu casamento, dentro do seu lar, você está mandando uma mensagem para sua filha. Você está mandando uma mensagem. Se o casamento é bom ou ruim, ela vai estar ouvindo essa mensagem dentro da sua casa, do seu lar. Não é pastor aqui na frente pregando, falando que o casamento é bom, que o casamento é lindo, que tem que ficar casado, sendo que lá dentro do lar, a criancinha, com 2, 3 anos de idade, ela vive uma outra realidade. E ali ela está aprendendo. O verdadeiro seminário, ela está tendo, ouvindo, dentro da sua própria casa. E o que eu tenho escutado de alguns adolescentes é justamente isso. Ah, eu não quero me casar não. Aí você vai ver o contexto dentro de casa, dos pais. Aí eu falei, ah, já sei por quê que ela está falando isso. Já sei por que está vindo essa informação sobre o relacionamento conjugal. Porque talvez existem algumas coisas que precisam ser modificadas. E aqui Paulo está falando que elas deveriam, as mulheres mais velhas, deveriam ser cuidadosas quanto a essa maneira de ensinar. Elas deveriam amar os seus maridos e ensinar as mais jovens a fazer o mesmo. E esse ensino, ele vai se desenrolar na dinâmica da vida. Por quê? Porque esse conselho é um conselho de encorajamento. É preciso contribuir, existir pontes de comunicação entre as gerações. Então, a geração da irmã Regina, né, que foi minha professora na classe de adolescentes, né, a geração dela, a geração da Regininha, com a minha geração, que é uma outra geração. E o que Paulo está nos ensinando é que deve existir o quê? Uma ponte. Infelizmente, nós vivemos num país que não valoriza as pessoas com idade avançada, que é totalmente diferente do Japão. Meu irmão morou no Japão. Ele falou, olha, lá é uma outra realidade. Pessoa idosa lá tem valor. As pessoas idosas lá são celebradas, porque são pessoas sábias, que tem conhecimento para nos passar da vida. Elas têm uma leitura muito mais ampla da vida. Então, o que Paulo nos ensina aqui é que deve existir essa ponte de relacionamento entre as antigas gerações e essa nova geração que está se formando, para que haja essa comunicação e para que haja essa continuidade, para a edificação da comunidade, para que os problemas sejam resolvidos, para que eles tenham bons exemplos, para que eles sejam encorajados com relação à vida, à prática da vida. E ele continua dizendo que as mulheres mais jovens, no versículo 4, acompanha comigo aí, assim poderão orientar as mulheres mais jovens amarem seus maridos, versículo 5, a serem prudentes e puras, e a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja o quê? Não seja o quê, irmãos? Difamada. Amém? Amém. Não confundam aqui sujeição com inferioridade. Amém? Não é isso. E Paulo nunca falou sobre isso. Elas deveriam amar o marido e os filhos. Então toda a felicidade conjugal, e é o que Paulo sempre vai trabalhar nisso, ela é baseada no amor mútuo. Quando esse amor reina, quando ele reina, quando ele se estabelece, ele se aprofunda, até aquele casebre mais humildezinho, de madeira, ele se torna o lugar mais sublime. Por quê? Porque reina o amor dentro daquela família. É isso que é importante. Então ele começa a falar que elas deveriam ser sensatas, deveriam ser honestas, e a ideia dessa palavra aqui é hagnos. Hagnos é pureza, pureza moral. No matrimônio, elas deveriam ser puras de mente, puras de coração. Então, quando nós fechamos os canais de comunicação dentro do lar, outras portas de comunicação se abrem, e é isso que é perigoso. Por isso que elas deveriam ser boas, boas donas de casa. E hoje o contexto é totalmente outro. A bondade é justamente essa atitude de você investir o melhor na vida do outro. E a Bíblia, o único homem na Bíblia chamado de bom foi Barnabé. Por quê? Porque Barnabé investiu na vida de Saulo. E ele se tornou um grande evangelista e um grande missionário. E aí, Paulo fala, elas deveriam ser sujeitas aos seus maridos. E Paulo, ele conclui dizendo o seguinte, que não seguindo esse conselho e não fazendo assim, isso seria, para o evangelho, um escândalo. E se estaria difamando o evangelho. Por isso, eu sempre digo lá na igreja que a base de tudo isso, para que isso se estabeleça, é o amor. Amém? É o amor. E para concluir, lá no final do texto, diz assim, da mesma forma, versículo 6, encorajem os jovens a serem prudentes, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Ele está falando aqui que os jovens, eles deveriam ter o quê? Autodomínio. Sejam criteriosos. Esse pastor jovem deveria animar os jovens a viver um padrão de vida elevado. Eu sei que hoje está complicado o negócio para os jovens. Eu falo para os jovens assim, olha, eu admiro vocês, viver nesse mundo hoje, ser cristão, não é fácil. É difícil mesmo. Mas é possível. E os jovens, a gente tem que entender, o que Paulo está falando aqui, é que jovem não está isento de responsabilidade. Não está. Eles deveriam viver de uma forma responsável em todas as áreas da vida. Autocontrole, autodisciplina, no temperamento, na ambição, nos apetites sexuais. Então, eu digo aqui para os jovens aqui, você só vai poder liderar, ser líder, se você dominar a si próprio. Se você não tem domínio a si próprio, você não vai conseguir liderar outras pessoas. Você não vai conseguir ser um líder. Porque dentro de uma empresa, dentro de um ambiente, de uma comunidade, você vai ter que ter esse temperamento controlado. Você vai ter que ser uma pessoa moderada, disciplinada. E Provérbios tem um versículo que diz que aquele que domina o seu espírito, ele é melhor do que aquele que toma uma cidade. E eu quero concluir dizendo para os irmãos, para essa igreja, que o evangelho, ele é uma pedra preciosa. A nossa vida pode dar mais brilho ou ela pode dar descrédito. E o meu sonho é que a igreja, ela possa ser uma família que esteja engajada na missão dada por Jesus e ser uma comunidade altamente comprometida com o Evangelho. Essa é a missão da igreja. Amém? É isso que Jesus quer que a gente faça. E não existe coisa melhor do que nós compartilharmos, e esse é o tema que foi dado pela igreja, vivendo e compartilhando Jesus. Essa questão do viver e compartilhar a vida, a doutrina e a vida está muito ligada, essas coisas estão muito ligadas, interligadas. É difícil desassociar isso. Evangelho, doutrina com a vida prática. Não é, pastor? Porque como é que nós pregamos? Com a nossa vida. Pregamos com o nosso testemunho. E a gente vai vivendo e vai caminhando com as pessoas, e as pessoas vão começando a notar que nós somos pessoas diferentes, que nós somos pessoas que andamos numa outra esfera, uma outra visão de mundo, muito melhor, que a nossa alegria não depende das circunstâncias, que pode estar fazendo sol ou pode estar chovendo, que a gente está alegre do mesmo jeito, porque nós temos a alegria que vem de Cristo. Então, a finalidade dessa mensagem é que nós possamos compartilhar a doutrina que Paulo chama de doutrina, são essas práticas que ele menciona aqui. Isso ele chama de doutrina. Essa deve ser a nossa doutrina. Esse deve ser a nossa regra de fé e prática para que a comunidade cresça, para que outras pessoas adentrem a nossa comunidade. O pastor Mendes, que é o presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo, ele contou um episódio que ele viveu, ele compartilhando comigo. Ele falou que uma família sentou ali nos últimos bancos da igreja, lá na primeira de Atibaia, e ele tem o costume de cumprimentar as pessoas antes de começar o culto, dar um aperto de mão, dar as boas-vindas, saber de onde que elas estão vindo, se é de outra igreja. E aí ele se apresentou, pediu para que aquelas pessoas se apresentassem: alguém trouxe vocês? E ele falou: olha, nós estamos aqui porque nós somos vizinhos de um irmão aqui que frequenta, de uma pessoa que frequenta essa igreja. E a gente já conhece ele já há muito tempo, essa família. E a gente sempre se impressionou com o comportamento e com a vida deles. Nós já conhecemos eles há muito tempo. E nós resolvemos e tomamos a decisão hoje de visitar essa igreja. Queremos conhecer essa igreja, porque eles são pessoas maravilhosas. Então essa igreja deve ser algo maravilhoso. Por isso que nós tomamos a decisão de visitar e conhecer. Nós queremos conhecer essa igreja, que tem pessoas tão, tão lindas e tão, tão amadas, como são os nossos vizinhos. E eu queria deixar esse conselho do apóstolo Paulo para vocês hoje de manhã, e que isso possa produzir na nossa vida um impacto muito grande na vida das pessoas, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Pastor.